sou a fé e o choro, sou o lixo e o ouro, entre o estalo e o estouro, é desse jeito que eu vou. Sou o despacho de macumba, o culto de segunda, as cachorra mexe a bunda, é desse jeito que eu sou. Sou as festas de três dias, luta e agonia, barriga cheia ou vazia, ganho teu não anuncia, marcou o X, denuncia, as minas se delicia de ver os menor gritando que não peida nem pra cia. No Nordeste, Bahia, ou em Queens, Nova York, Kingston, África, só fechar quem é choque, piripiri, acari, no Tuiuti, no Peri, no Haiti ou em Paris, tu já me viu no Havaí? Sou churrascão de inteira, atividade na laje, levamos jogo à vera, cê sabe como nós age. Sou viela e beco, sou fim e o recomeço, os que são meu não me esqueço, de longe já reconheço, porque tenho muita história pra contar, onde estiver me encontrará, pode vir me procurar, eu sou quieto. Hoje eu vou buscando meu lugar, mas aqui é um bom lugar, deixa até me apresentar, eu sou quieto. Tenho muita história pra contar, onde estiver me encontrará, pode vir me procurar, eu sou quieto. Hoje eu vou buscando meu lugar, mas aqui é um bom lugar, deixa até me apresentar, eu sou quieto.